para a copa, senhor. Webjet 6720, está aprovado para o Galeão, nível 340. Decola da pista 1-0, com curva direita, no perfil da saída da EL até a posição Leda. Após Leda, voa direto para a posição Bidev, que é Bravo, Índia, Delta, Eco, Vitor. Onde intercepta aerovia per novembro 857, e após prossegue conforme plano de voo apresentado. Controle em 1 no 9 decimal 8 e o transponder 5440, web 6720. Autorizado Galeão, nível 340, decolando da pista 1-0 com curva direita. Saída da EL, transição Leda, após Leda voa direto Bidev. Após interceptar o Upper November 857, controle em 119 decimal 8, transponder ao 5440 para o Web 6720. Web 6720, cotejamento correto, chama para puxa, selamento, ajuste no 0, no 2, informação ativa em curso é a Romeu. Tá, ciente da Romeu, 10, 12, 6720 chamado. Alô, Trip 5415, pronto, táxi, PAB 50, autonomia 4 horas, alterna Salvador. Copiado, Salvador, 5, quais são 4 horas de autonomia e 50 de PAB, Trip 5415, livre táxi, via Taxiway Juliette até o ponto de espera da pista 10. Ponto de espera, torre em 1-8-95, boa tarde, bom voo. Juliette Alfa, quando pronto, 1895, obrigado, bom trabalho. Juliette, aguarde para iniciar o táxi. Cruzamento, Fosca 2101, após a passagem da aeronave. Observando a aeronave da Azul, após passagem autorizado o cruzamento para o pátio militar, reporte pista livre, Fosca 2101. Desvio cruzamento, Fosca 2101. Motorista Juliette, fique atento ao parqueamento do Charlie 150 Alfa Vitor Juliette, no pátio 4, após prossiga seu táxi, reporte para ingresso, pista no 7. Zero, 1, 2. 2000 com 1012, na 3090. 19, boa. Boa. Livre da restrição, então 3190. Livre, 3190 da câmera. 0, 10. Então, 8002, muito boa tarde. Livre táxi, tá com seu Alfa e Juliette para o portão 10. Alfa Juliette, portão 10. Fosfera 21101, ciente que livrou a pista, estacionar livre frequência. 2101. Papá Romeu, Serra, novembro evento, pista livre autorizada a decolagem, vento 1 centeno no 2 nós. Number of roads, hello, corner 076, heavy passing 218, descending 160, inbound Alpha Golf November. Corner 076, crack identity clear fire. Both arrive at flight level 050, altimeter side 1012. Guardião 07, confirmando seu deslocamento é pro pátio 3 ou do pátio 3? Para o pátio 3. Ok, sim, está autorizado o deslocamento para o pátio 3 pelo setor sul do campo. Uma centena, 1-2 nós. Guardião 07. Deslocamento pelo setor sul do campo. Guardião 07. Autorizado ingresso, é pote alinhado pronto para decolagem. De olho. Sente aguarde. Fala do solo, Guardião 07. Gente, Guardião 07, aproxima para o pátio 3 sem sobrevoar as aeronaves que se encontram naquele pátio. Autorizada aproximação pátio 3. Reporte solo controlado, vento 1CT, 129, ajuste no 012. É o pushback, chamar para o táxi, está 3567. Após a passagem, inicia 3567, chamar para o táxi. 8, grato, boa tarde. Boa. Olhe Salvador, boa tarde, Papa Romeu, Sierra Nevada Vita. Papa Romeu, Sierra Nevada Vita, contato radar, suba para nível 250 na saída PUCA. 250 na PUC, Sierra Nevada Vita. Alpha Echo Fox, contact Recife Center, 126.0, if unable, 128.8. 160.128.8, Alpha Echo Fox. Flip 5415, autorizada a decolagem, pistão no zero, vento uma centena 12 nós. Só informação, tratamos o helicóptero aproximando para o Pátio 3 sem interferir com este decolagem. Da decolagem, está visual com o tráfego. Para o controle, recebemos clareza 1. Juliette, Índia Zulu, direção no Interlagos, já visual com a capitana na frente. Juliette, Índia Zulu, chame torre, Salvador em 1 no 8.95. 18.95, graças. O T3190 está livre para o procedimento? Afirmativo, autorizado final ILS, X-Ray, pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. Reporte da LOC, T3190. Salvador, boa tarde, com você. Vem para o controle, recebemos clareza 1. Sola, os 37, vamos já com esse guardião 07. Oi, Juliette Josulô. Juliette Josulô, da presente reporte ao final de 3 milhas, cabeceira 17. Vento 1 centena, 12 nós, ajuste 109. Juliette Josulô. 1 centena, 12 nós, 109, ajuste, voa direto, final de 3 milhas. Positivo. K-1011, clear via, my arrival, final level 0. 5-0, voo 1-5-2. Salvador, boa tarde, eu cheguei a 6143. Salvador, boa, trip 5-4-1-5, decolando, transfere. Cheguei a 6143, boa, senhora, identificação dessa via, chegada bom para o nível 080, QNH-1-0-1-1, reduza para 2509. Ok, 080-2509-601-1-1. 5415, contato radar, suba para nível 140, ao cruzar 2000 pés, Prodileda. 140, está cruzando 2000 pés, assume Prodileda, da presente. 3190, chame torre 118, decimal 95. 1, desça via para 2000 pés, autorizado sinal ILS, X-Way, pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. Controle. Uno 601, desça via para 2000 pés, autorizado, final ILS, X-Ray, pistão 1-0. 3D, autorizado, X-Ray, pistão 1-0, pelo 601. 7183-1340, com fim. 3-9, ajuste no 0-9. Canal 2-1-0-9-9. 3190, complete aproximação para cabeceira no zero. Informa, temos um tráfego agora na curta final, pistão 7. É um Charlie 402, informa aí quando o eixo da 10 estiver livre. Vento é de 1 centena com 149. Afirmativo, vai continuar esperando pista livre, então 3190. Positivo. Vera Cruz Interlagos, confirme tipo da aeronave e pessoas a bordo. Entra posição 3. Gol no 856, muito boa noite, livre pushback, acionamento, chama para o táxi. Autorizado, chamarei para o táxi, gol 856. 0210, Alfa Tango Serra. É papá papá Alfa Tango Serra. Enter. É 3190, eixo da pista no zero se encontra ali, está autorizado pouso, vento 1 centena 12 nós. Pouso autorizado é 1-0, está 3190. Juliette em Jesulô, no solo aos 4-1, é pátio 5. Qual pátio? A2, cruzado backtrack, é pátio pista livre. Decimal 9-5. Salvador, boa tarde, igual 601, nos visual pro campo Baixo e Dragona. Igual 601, reporte sobre o marca 2, tá? Fernando Itélio, 601. Pés, QNH 1-0, 1-2, é com a Fosca. Para 3 mil pés, QNH 1-0, 1-2, é com a Fosca. Rondo 076, descend to 4,000 feet. Dimeter 71012, and reduce speed to 220 knots. Condor 076, descending 4,000 feet, QNH 1012, and speeding back 220 knots. TA-9M Vitor, chame centro Recife 125, decimal 45, alterno 126, decimal 85. 1245, 1285, TA-9M Vitor. Bono 612, desça para nível 050 e reduza para 220 nós, o Bono 612. 220 nós, vai level 050, go on, take control. Affirmative. Ficar junto a IS, pois ainda não recebemos a sua notificação, ok? 209 à direita, são 3090. Right heading 245, the limited 300 radio of Salvador Vila. Condor 076, vector 245 now. Tá, então aguardando a aeronave da Gol. Após a aeronave da Gol iniciar o táxi, a gente vai iniciar o push aqui, vai chamar pro táxi, né? Essa é a 2-0. Salvador, boa tarde, eu tô 3190, livrou na Alfa para o táxi. Muito boa tarde, tá 3190, livre táxi, eu tô com Alfa e Juliette para o portão 612. Alfa e Juliette 612, tá 3190. Sola Azul 4260, informação Romeu 360, Campinas. Boa noite, senhor. Seria 4261, Campinas 360? 4261, afirmo. Sente, aguarde um minuto para cópia. Pode ir preparando a saída da EL até a posição Leda e após voar direto para a posição Bridge, que é Bravo, Romeo, Índia, Delta, Eco. Da EL, Leda, Bridge, na sua disputa 4261. Para o táxi, com 856, 108 a bordo, 3 horas e 20 de autonomia, alterna Salvador. 12, pista livre, autorizado pouso. 12, livre pouso na 10, agora 60. 1-8, decimal 95, boa noite, bom voo. Até o ponto de espera da 10, quando lá 1895, obrigado, boa noite. 19, decimal 8. 19-8, muito obrigado, uma boa tarde. Boa tarde. Desça para 2 mil pés, autorizado final ILS, X-ray pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. Composta, descendo para 2 mil pés, autorizado final ILS, reportará quando estabilizado no localizador. Controle o SAM 3567, transfere. 3567, contato radar suba para nível 380 na saída Gole. 380 na Gole, está 3567. Condor 076, descend to 3,000 feet, altimeter 71012. Condor 076, descend 3,000 feet, altimeter 71012. Condor 856, boa, após a passagem do traço da companhia 737, curtíssima sinal, ali mantém pista no zero. Após o gol, ali mantém no zero, gol 856. Salvador, boa tarde, é 5266, pista Romeu. 5266, dando identificação, desça via chegada Mari para o nível 070, QNH 1012, reduza para 2509. Gente, via chegada Mari, descer até o 070, reduzindo para 2509. 5266. 76 approaching radio 300. Condor 076, turn left heading 180, the limit is localized. Condor 076, left turn 180, limit local. Gol no 601, no solo aos 4000, livrar direito no 21, no decimal 9. 219, obrigado, 601. Zero 076, turn left, heading 130 to intercept the localize. Corner 076, left turn 130 to intercept the localize, runway 10. Antena 12, Mars. Iniciando 10, 1856. A direita no perfil da saída da EL até a posição Leda. Após Leda, voa direto para a posição Bridge, onde intercepta a aerovia Upper Zulu 16 e prossegue conforme o plano de voo apresentado. Controle em 199.8, transponder 5442, Azul 4261. Azul 4261, Campinas 360. Decola da pista 10 com curva à direita, saída da EL até a posição Leda, após Bridge. Campinas Zulu 16, segue conforme a rota do plano apresentado, controle 119.8, transponder 5442. Cotejamento correto, Azul 4261, no ajuste no 012, chame para push, acionamento. 10012, posição 9, solicita o pushback acionamento, 4261. Autorizado pushback e acionamento, chama para o táxi, o 4261. Chamará para o táxi, Azul 4261. Solo Web 6720 para o táxi, 143 a bordo, autonomia de 4 horas, alternando com fins. Dá presente, autorizado, faça a base pela direita. Ok, gente, após o marcador externo, então, prossegue para uma base pela direita, pista no 7, vento uma centena, 12, nosso. Ajuste no 0, 12. É a qual for. Fosca, após o externo, base pela direita para pouso 97. Um feliz Natal. Feliz Ano Novo. Feliz Ano Novo também, senhor. Solo Azul 4206 para pushback acionamento, posição 8. 4206, aguarde para push acionamento, número 2 aí no setor. Número 2 aguardando, 4206. 2000 feet. A new clear ILS X-ray final runway 10 report steps on the localized. Corner 076, we are now established on the localizer, descending 2,000 feet for the ILS X-ray 10. Roger. Para 3 Lopez, Kenyagon 012. 3,000 feet. Sente, pátio 4 com POB 02, o ajuste no momento é 10112, pronto para cópia, Índia November Alpha. Correção, confirme as suas intenções. 9-5. Corner 276, runway 9-5, bye-bye. Bye-bye. Pronto para cópia. On the ILS X-ray runway 10. Thunder 076, reporting, pass out the marker. Corner 076. Salvador em 119.8 e o transponder 0133, Índia November Alpha. Para final no 7, baixado travado, é com a fosca. Autorizado pouso, pista no 7, vento uma centena, 12 asas. Após o pouso, prossegue para o pátio. Não, vou para o hangar da EBTA, é com a fosca. Pátio em frente. Obrigado. 1-8.95, bom voo. Autorizado pro do Romeo Foxtrot 018. Pro do Romeo Foxtrot 018, voo na 856. Desça para nível 050 e reduza para 2209. Descer para 050, reduzir para 2209. 5266. Go 1612, descend to 2000 feet. And you clear ILS X-ray final runway 10, report established on the localizer. 2000 feet, report established localizer runway 10, go 1612. Meia 143, desça para 3000 pés. 3000 pés, 6143. Controle Salvador 6720 na decolagem, cruzando 1840 na DAEL. Objeto 6720, contato radar suba para nível 340, ao cruzar 2000 pés, autorizado por Otileda. Tá aprovando lenda na presente posição, cruzando 2000. Autorizado subida para o 340, 6720. Da Gol, ingressando para estacionamento, portão 07 no momento. Apontando azul 4261. Papa Romeu é com Alfa Oscar, no solo ao 52, livre táxi à direita, parte 5, EBTA, estacionado livre frequência. Obrigado. Chama para o táxi. Após a passagem da aeronave da companhia, autorizado pushback e coordenação azul 4206. Boa tarde. Da Gol ingressar no portão 07, o senhor pode iniciar o táxi e prosseguir para o ponto de espera da pista 10, via Taxiway Juliet. No ponto de espera, mantenha a posição e chame torre em 1 no 8.95, boa noite, bom voo. Azul 4261. Azul 4261, observando o voo no gate 7, inicie o táxi para o ponto de espera da 10 via Juliet. Muito boa tarde, obrigado. 266, vetoração para sequenciamento, curva esquerda, pro 025, limite localizador, desça para 3 mil pés, QNH 1012. Gente, vetoração esquerda pro 025, limite ao localizador, desça para 3 mil pés, 266. Alfa Tango Serra, chame torre Salvador em 1 no 8.95. Confirma, Alfa Tango Serra. Chame torre Salvador em 1 no 8.95. 1, 2, 5, Tango Serra. Alfa Tango Serra, reporte sobre a rotatória aguardando instruções. Vento uma centena, 1, 2, nós, Tango Serra. Serra. 8002, está aprovado para o Galeão, nível 360. Decola da pista 1-0 com curva direita no perfil da saída da EL até a posição Leda. Após Leda, voa direto para a posição Bidev, que é Bravo, Índia, Delta, Eco, Vitor. Onde intercepta via Upper November 857 e prossegue conforme plano de voo apresentado. Controle em 1 no 9.8 e o transponder 5443, tá? 8002. Tá, 8002. Autorizado Rio de Janeiro, Galeão, nível 360. Recorda, dando zero por voa direita, Tael, voa Leda, voa Bidev, número 9857. Controle 198, transponder 5443. Cotejamento correto, chama para puxa, acionamento, tá, 8002. 8002. Para 2 mil pés, autorizado, final ILS, X-ray, pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. Gente, direita para o 070, descer para 2000, autorizado o procedimento, porta trás estabilizada, X-ray da 05-2000. Good evening, Condor 076, taxi approved via taxiway Alpha and hold short of taxiway Juliet. Condor 076, taxi via taxiway Alpha, now to the right, hold short, taxiway Juliet. 1-0-1-2 em Salvador, Mike Fox Fox, autorizado pro do aeródromo, Mike Fox Fox no corredor forte para cruzamento do aeródromo. Torre Salvador, boa tarde, azul 4261, no ponto de espera, dona zero. Azul 4261, boa, mantenha o ponto de espera, aguarde para a decolagem. Mantenha o ponto de espera, azul 4261. Trip 5415, 2 minutos para a posição coral, autorizado chamar o controle Léo, em 120, decimal 1 e o serviço radar terminado. RMC 360 pela esquerda, reporte interceptando a final da pista no 7, fins evitar pouso simultâneo. 360. Xenera 6143, número 1 para pouso, informe tráfego no setor norte do campo, final da 17, realizando 360, então Charlie 402, sem interferir com este aproximação. Ciente 6143. Obrigado, Maceió. 69 de PLB e 3 horas e 30 O azul 4206, livre táxi até ponto espera da pista 10. Ponto espera, chame torre em 1 no 8 decimal 95, boa noite, bom voo. Obrigado, autorizado táxi até ponto espera da 10. Quando o ponto espera tem 1895 4206. Contact now ground 121.9. 121.9, so long, go 121. Alta Tango Serra, prossiga para a final da pista 17, informarei eixo da mesma livre. Tráfego agora para a final da 10, está aproximadamente 3 milhas para a cabeceira. Paciente, está autorizada a aproximação? Positivo, pode prosseguir para a final da 17, informarei eixo da pista livre. Ok, grato, tudo certo. Genera 6143, pista livre autorizado, pouso, vento 1 centena 1-2, nossa. Tráfego aproximando na 17, sem interferir com o eixo de aproximação da 10. Runway 10, report with the traffic inside, sir. Condor 076, sir, we have the Azul aircraft inside. Right, sir. Give way to the aircraft. After that, join Juliet intersection and continue your taxi to the stand number 11. Condor 076, sir, after the Embraer, continue via Juliet to stand number 11-1-1. That's affirmative, sir. Ground, good afternoon, go 1612. Runway indicated now, Alpha, taxiway. 352661, boa tarde, complete aproximação, guarde informação de pista livre, número 2 para pouso. Tráfego precede aproximadamente 1 mil e meio para a cabeceira. Então, Airbus, o vento de 1 centena 1-2, ajuste no 0-2. Sente, como número 2, reduzido 5266. Alfa Tango Serra, eixo dando 7 livre, tem autorizado pouso, vento 1 centena 1-2 nosso. Autorizado, 1-7, Tango Serra, grato, boa. Boa. 17, após passar a ponta. Confirme, senhor, não, meu aviso não foi copiado. Após a passagem do tráfego curto aqui na pista 1-7, Charlie 402 Alfa Tango Serra, a linha mantém pista 1-7. Prosseguir instrumento, interceptar o LS e modificar junto à torre, ou mais à frente modificar as regras de voo para visual e o autorização de voar direto à rotatória lá de cima. Segunda opção, senhor. Segunda opção, né? Então eu estou aguardando só modificar as regras. Atendo. 4261, após a passagem do tráfego, Embraer 190 da trip na curta final, ali mantém pista 10. Após trip na final, dona 0 ali, mantém. Azul 4261, né? Alfa Tango Serra no solo 2000, local de estacionamento. VR Salvador, estamos aguardando aí a modificação de regra. Todo pronto, VR agora, partida presente, aguardando para a modificação das regras. Serra devolve a vez. Baixada travada, trip 5266. Autorizado pouso, vento 1 centena 1-2 nosso. Autorizado pouso, trip 5266. Sete a estacionar, livre frequência, boa noite. Tango Serra. Índia Nova Embraer Alfa, autorizada a decolagem pista 1-7, vento 1 centena 1-2, Índia Nova Embraer Alfa. Trip 5266, no solo ao 01, ao livrar direito, 1-2-1, no decimal 9. Direita, 2-1-9, 5266.